much. Thanks a lot. If we may indulge you once again with something from the new album, the X album. Keep it slow just for a little while longer. This will be, I think it's going to be a single early next year, maybe January or February, I'm not sure yet. Either way, this is a little number for you called Wie fanden wir mal die Biker, wie fanden die denn zwei Land Cruiser? War das okay oder was? Das ist doch gemacht für die Schwarze Berge, oder wie? Okay. Das nächste Teil ist 16 Jahre alt. Ich glaube, ich war 3, als ich ihn geschrieben habe. Ich glaube, früher. Was sagst du? Ich habe mich gestern lüften lassen, sind wir, ne? Alright, Eric, are you ready for some blues or what? Be alone. I never know. that we want is Switzerland to be with us. Only time is for Eric Foster. Shut down, lying on the ground. With a bitter taste, I'm losing in my mind. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas duas horas vou dar-vos um programa com uma estrutura bastante diferente do que é habitual. Cada sequência vai ter duas músicas, uma que deu nome a uma banda e a seguinte à banda da música inicial. Para vos dar um exemplo, vamos iniciar o programa com Kiss, Firehouse. E a segunda música será dos Firehouse. Para vocês, Kiss, Firehouse. Yeah. been touching, baby. I've been around, take me down. No, there's only one thing that I need, and that is God's sweet touch. Girl, even though you're miles away, I think about you every day. I just got to get in touch with you. Após Kiss Firehouse, ficamos com os Firehouse e a música Get In Touch. E depois de duas bandas norte-americanas, vamos para a segunda sequência, que se vai iniciar com uma banda norte-americana. E temos os Dokken, banda que em 2016 começa a anunciar planos de uma nova reunião da formação clássica. Mick Brown, Don Dokken, Jeff Pilson e George Lynch. E dos Dokken vamos ficar com a música Jaded Heart. Para vocês, Dokken, Jaded Heart. Too many times. day to give my heart away, and this is killing me. Após Dokken Jaded Art, ficamos com os germânicos Jaded Art e a música Walk on a Wire. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência mais glam. Vamos iniciá-la com uma das bandas clássicas do glam rock dos anos 70. Estou a falar-vos dos britânicos Sweet. Para vocês e dos britânicos Sweet, vamos ficar com a música Wig Wam Bam. Never heard. E após Sweet Wigwam Bam, ficamos com os noruegueses Wigwam e a música Rock My Ride. E vamos agora para uma sequência onde o órgão Hammond é um elemento muito importante. Vamos iniciar a sequência com os clássicos Deep Purple e a música Mandrake Root. Para vocês, Deep Purple, Mandrake Root. E após o som clássico dos Deep Purple com Mandrake Root, ficamos com os suecos Mandrake Root e a música Fire Walks With Me. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma nova banda clássica, desta vez os norte-americanos Cheap Trick. Para vocês, Cheap Trick, Dream Police. após Cheap Trick, Dream Police, ficamos com os noruegueses Dream Police e a música Hit and Run. E a próxima sequência é a sequência David Coverdale. E vamos iniciá-la com David Coverdale a solo. Para vocês, David Coverdale, Whitesnake. In the cold light, and give you all the sunshine. E após David Coverdale, Whitesnake, ficamos com os Whitesnake e a música Guilty of Love. Esta foi a sequência David Coverdale. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la, temos os suíços Gotthard. E dos Gotthard vamos ficar com a música Human Zoo. Para vocês, Gotthard, Human Zoo. Yeah. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Gotthard, Human Zoo, ficamos com os germânicos Human Zoo e a música Love Train. Música retirada do álbum My Own God, um dos bons lançamentos de 2016. E vamos agora para uma nova sequência e para iniciá-la temos os britânicos Foreigner. Para vocês, Foreigner, Jukebox Zero. Next day, for the beat up sin. E após Foreigner, Jukebox Hero, ficamos com os Jukebox Heroes e a música Heartbreaking Story. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la, temos a banda que mais parece abelhas no seu visual. Uma banda que veste de amarelo e preto. Já devem ter percebido que estou a falar do Stryper. Para vocês, Stryper, Loud and Clear. Time. E após Striper, Loud and Clear, ficamos com os norte-americanos Loud and Clear e ficamos com a música Tell Me Why. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência bem melódica. Vamos iniciá-la com o antigo vocalista dos Foreigner, aqui em carreira a solo, numa das suas saídas dos Foreigner. Em 1987, Lou Gramm lançou este petardo hard rock melódico. Estou a falar-vos da música Midnight Blue. Para vocês, Lou Gramm, Midnight Blue. Which way I'm going, I ain't gonna double back, no. Don't wanna misplay, put on no display. An angel know, but I know my way. Oh yeah. Oh. I used to follow, yeah, that's true. But my following days are over. Now I just gotta follow. Father said, he said, son, life is simple. It's either cherry red or midnight blue. Looking for a double dare. I won't apologize for the things I've done and said, but when I win your heart, I'm gonna paint it cherry red. I don't wanna talk about it. What you do to me, I can't live without it. And you might think that it's much too soon for us to go. Shame, 'cause I'm the one who can feel the sun right in the pouring rain. I won't say when, don't know when, but soon there's gonna come a day, baby, I'll be back again. Yeah, I'll be back for you. Oh,

E após Europe Superstitious, ficamos com os brasileiros Superstitious e a música War Memories. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciar esta última sequência com a banda que projetou para sempre o vocalista Paul Rodgers. Estou a falar-vos dos Free. E dos Free vamos ficar com a música Mr. Big. Para vocês, Free, Mr. Big. We'll be right back. little game of cat and mouse. I popped the question, I've been lonely much too long. Last call, the drinks are on the house. Next thing I remember, it was a pandemonium. Com Mr. Big que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os Free de Paul Rodgers e a música Mr. Big, e terminamos com um dos grandes clássicos da carreira dos Mr. Big, a música Colorado Bulldog. E é assim que me despeço do Riff Service de hoje. Aproveito desde já para avisar que o programa da próxima semana vai ser um programa dedicado apenas e só a lançamentos de 2016. Vamos ter muitas novidades, muitas bandas que nunca passaram no nosso Riff Service. E é com este aviso que me despeço. Deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! night. Baby, get your gun. Now I don't envy you, Billy, but I wanna say, baby, get your gun. Every outlaw has died and lived to ride. Hope you're having a good time. At this age, believe me, birthdays are like, oh Jesus, Lord help me. I look good for 50. I'm gonna be 47, man, lighten up. I used to be young and good looking. Now I'm just plain. No. Oh, yeah? Well, all right. Yeah. We're gonna do something for you now. Here's a song was on an album called Dynasty. This song was a big, big hit